ensina um pássaro a voar sozinho. Ensinar o respeito pelos outros e a solidariedade. Ensinar a fazer o bem e a bem fazer. Por melhor que seja a mentira, se diz sempre a verdade. Aprender não só o saber, mas o saber ser. Partir sempre à descoberta, transpor novas barreiras. Dizer que crescer e educar não tem fronteiras. Santa Joana, no coração, és padroeira da nossa escola, és hino e canção. Aqui crescemos, aqui sonhamos e aprendemos que nada na vida acontece em vão. Conseguimos olhar em frente, que o futuro de ontem é hoje ao amanhecer. Professores, funcionários e pais, colegas, amigos para sempre, fizeram-nos acreditar que querer é poder. Descoberta, transpor novas barreiras. Dizer que crescer e educar não tem fronteiras. Santa Joana, no coração, és padroeira da nossa escola, és inicante.